Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SBSR, e vamos começar com um dos nossos preferidos. Passa muitas vezes aqui nas sessões do Em Transe. Chama-se Rafael Antanirizarri, edita pela primeira vez pela Dice Records, uma editora norte-americana que se divide entre Los Angeles e Nova York, muito ligada ao movimento novo Dark Wave, mas apostou em Rafael Antanirizarri para que este nos oferecesse mais um disco de ambiente escuro, com noise, gravações de campo, ainda assim também muita melodia. Começamos de Piripitea, de Rafael Antanirizarri, com Yearn. Boa noite, bem-vindos. Está de volta o projeto Lost Hill. Pertence ao baterista Scott Morgan, há duas décadas a oferecer-nos cerca de 15 discos. No último ano lançou dois trabalhos ligados a videojogos, mas agora vem um novo título de originais, False Coasts Lines, de lá Coasts, abertura com Yearn, Rafael Antanerizarri. Continuamos com o quarto tomo para Xerox, o primeiro capítulo desta ideia de Alvanoto. O projeto do alemão Karsten Nikolai foi editado em 2007, virá ainda um volume número 5 de Alvanoto, agora Xerox Canoe. Thank you. Um nome que provavelmente nunca passaríamos por aqui. Logo a seguir, a Alva Noto, Gia Margaret, uma jovem música norte-americana ligada ao movimento indie folk, mas que, porque andou a experimentar muitos teclados e teve uma maleta que lhe tirou a voz, resolveu apostar em sons mais ambiente, no título Mia Gargaret, só quase instrumentais. Ouvimos INWIW e logo a seguir Apathy, depois Noveler, um espantoso disco muito recomendável da guitarrista Sarah Lipstate. Com Noveler explora as guitarras processadas e manipuladas, quase sempre imperceptíveis, muitos pedais utilizados em Arrow, de Noveler Effectology. E logo a seguir, Canyons. Agora, as 36 faixas que estiveram sempre escondidas em compilações, faixas editadas entre 2011 e 2020, de 36, o projeto do inglês Dennis Huddleston. Continuamos nesta emissão a sublinhar, sobretudo, o som ambiente com Revisionist History Compilations Works 36, agora com Two Doors. Curiosamente, depois de 36, Zaki, um nome que trabalhou recentemente com 36, é um artista que lá está de ambiente, um ambiente de excelência, muito esmerado, muito bem pensado, do EP Copious Movements, por aqui Inundation, Zaki. Logo a seguir, uma novidade também, do argentino Federico Duran. Pegou na palavra alba, que em castelhano significa a primeira luz depois do sol nascer, para sons com muitas gravações de campo, como é hábito em Federico Duran, com também um travo pueril. Ouvimos Comenzó a Nevar para continuarmos quase, quase no final desta sessão, com um trabalho raro porque não tem palavra cantada, pertence a Beef It Up, o projeto de sempre de Brock Van Vy, ele que já editou cerca de 40 discos no último 10 Times the World Lied. Há uma curiosidade, todos os temas têm 7 minutos e 52 segundos, um disco que abre com Not Yours to Build. Thank you. Altura de fecharmos a sessão de hoje do Em Transe, já sabem, um programa que conta também com a participação fotográfica de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis, sempre e a quando do lançamento do podcast. Encontram tudo em radiotranse.blogspot.com. Para o final, uma novidade por aqui, dupla japonesa-sul-coreana, um retrato impressionista de uma vida sempre em trânsito. Foi isso que os Tanger quiseram oferecer no mais recente Nomad. Há poucos instrumentos, mas a música é cheia e vibrante. Bom exemplo disso é esta que encerra o Em Transe de hoje, Flow. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.